Vai, WM! Essa novinha tem três desejos. Esse é, Crão. Ô, garota, viu? Esfrega a lâmpada. Essa é de olha. Vai. Ô, garota do busanfão, sarra pros 40 ladrão. Vai esfregando no menino e faz três pedidos que serão atendidos, hein, menina? Se esfregar com carinho aí, vai sair um gênio chamado Gozolônio. Primeiro pedido, que é amor. Senta com pouco. Segundo pedido, que é carinho. Senta bem devagarinho. Terceiro pedido, que é dinheiro. Senta com baile inteiro. Senta com baile inteiro. Empurra nela, creu. Garota do busanfão, sarra pros 40 ladrão. Vai esfregando no menino e faz três pedidos que serão atendidos, hein, menina? Vai! Ô, garota do busanfão, vai. Sarra pros 40 ladrão. Vai esfregando no menino e faz três pedidos que serão atendidos, hein, menina? Se esfregar com carinho aí, vai sair um... O gênio da erótico. Primeiro pedido, que é amor. Senta com pouco. Segundo pedido, que é carinho. Senta bem devagarinho. Terceiro pedido, que é dinheiro. Senta com baile inteiro. Senta com baile inteiro. Empurra nela, creu. Esfregou, chegou o gênio Gozolônio na área. Original!